programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitty. E quem fala, Gilberto? Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com o Carlos Pitty. É isso aí, Carlos Pitty. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Programa Carlos Pitty. Acompanhe o Carlos Pitty nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitty. No Instagram, Carlos Pitty Oficial. E no Facebook, Carlos Pitty Oficial. Bora que bora, aqui ó, na sua rádio, programa Carlos Pitty, tudo de bom pra você. Ó, gente, é o seguinte, não esquece de acessar a minha fanpage lá no Facebook, Carlos Pitty Oficial, fanpage Carlos Pitty Oficial, e a gente tá fazendo uma pesquisa lá. A gente quer saber das músicas do Carlos Pitty, qual música que você gosta mais, hein? Qual música? Lá tem duas, tem duas opções, tem a opção das músicas românticas e a opção no geral, né? Qual a música do Carlos Pitty que você gosta mais? São seis músicas que a gente escolheu lá para você opinar, votar, escolher, enfim, comentar. E a gente, claro, serve isso como também um feedback pra gente, pra saber nos próximos discos do Carlos Pitty o que a gente lança aí, tá bom? Então participe, vai lá no Facebook, fanpage Carlos Pitty Oficial e participe aí, beleza? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para alguma das rádios que estão com a gente aqui no programa Carlos Pitty, né? Rádios que estão toda semana com a gente. Em rede, no programa Carlos Pitty. Abraços aqui pro pessoal da Rádio Clipe de Calcaia do Alto, São Paulo, Rádio Portal de Santa Lúcia, Minas Gerais, Antena Miróbriga FM de Santiago do Cacém, em Portugal, Cantinho da Madeira, em Funchal, Portugal também, hein? Cultura de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Infurgoles de São Paulo, São Paulo, Rádio Panorama AM de Itapejara do Oeste, no Paraná, Rádio Conexão de Embu das Artes, São Paulo, Rádio Califórnia de Curitiba, Paraná, Rádio Alvorada Sertaneja de Castelo, no Espírito Santo, e também Rádio Cacique AM de Capão Bonito, São Paulo. Alguma das rádios que estão com a gente na rede. Programa Carlos Pitty. Aqui tem música sertaneja. Vou trazer aqui mais uma música que eles gravaram. Composição do Carlos Pitty. Minha, você vai ouvir agora essa dupla aqui, ó. De Minas Gerais, Johnny Marcos e Maurinho. Beija, beija-flor. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija, me deixa, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu e mata minha sede com o gosto do teu mel. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija, me deixa, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Vem matar minha sede com o gosto do teu mel. Beija, me deixa, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Vem matar minha sede com o gosto do teu mel. Beija, me deixa, eu sou teu beija-flor.

programa do Carlos Pitt. Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt. Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Alô, amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos que estão ligados aqui no programa Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Gente, programa Carlos Pitt e hoje eu estou recebendo aqui no camarim do Carlos Pitt a dupla França. Oi, Vagninha, tudo bem? Tudo bom, fala galera, prazer estar aqui com você, Carlos Pitt. Beleza, pela primeira vez a gente já se conhecia do mesmo estúdio, né? Isso, do estúdio, o Nick Studio, né? E hoje a gente visitando aqui, inclusive, pra fazer uma participação especial no meu show. Tô muito grato pela presença de vocês, viu, França? A gente agradece aí mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando com vocês aí, participando do seu show. Prazer pra mim, Vagninho. Estamos aí prestigiando aí Carlos Pitt, só alegria, todo mundo esperando o show começar. Agradecer a oportunidade, essa parceria nova aí com o Carlos Pitt, bombando aí na net também, sucesso. Um belo compositor e também apresentador. Se virando nos 30, estamos 30. Como é que surgiu a dupla de vocês? Resumindo assim, sei que é uma história já grandiosa de vocês, mas eu quero saber como é que surgiu assim, vamos começar a dupla. Então, começou com o Vagninho que incentivou essa parceria. Eu tocava um violão em casa lá, um dia ele apareceu e falou: não, cara, tá legal, vamos tentar alguma coisa junto. E aí a gente não se largou mais, estamos aí já 3 anos aí já de estrada aí, tentando lugarzinho no sol, né, como todos os artistas aí. E quantos trabalhos gravados já nesses 3 anos aí? Cara, já são 17 músicas, mas oficialmente agora a gente tá trabalhando com 15, né, do novo CD. É, teve as duas versões que a gente gravou, uma versão mais oficiosa, do home studio mesmo, e a gente tá agora, mais profissionalmente agora no mercado, depois do Carlinhos Cocó, da Unique, né, que trouxe a gente até aqui, e tamo aí agora, devagarzinho, trabalhando firme agora. Tá certo, vamos tocar uma música do trabalho de vocês aqui, o que vamos tocar aqui? Vamos tocar Já É de Madrugada, a galera vai curtir, é um sertanejo universitário do bom. Beleza, França e Vagninho, Já É de Madrugada no programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. É hora de caçar. O toque é a mensagem deixada no celular, dizendo: ele já foi, pode chegar. Luz da varanda acesa já indica a intenção. Vestido coladinho aparece no portão. Meu Deus, não deu pra segurar. Eu quero me acabar beijando a sua boca. Eu quero me envolver tirando a sua roupa. Hoje a noite é nossa. Te quero todinha pra mim. Eu quero me perder na curva do seu corpo. E sem falar do cheiro, tá me deixando louco. Agora vem delícia e faz assim, assim. O toque é a mensagem deixada no celular, dizendo: ele já foi, pode chegar. Luz da varanda acesa já indica a intenção. Vestido coladinho aparece no portão. Meu Deus, não deu pra segurar. Eu quero me acabar beijando a sua boca. Eu quero me envolver tirando a sua roupa. Hoje a noite é nossa, te quero todinha pra mim. Eu quero me perder na curva do seu corpo. E sem falar do cheiro, tá me deixando louco. assim. Eu quero me acabar beijando a sua boca. Eu quero me envolver tirando a sua roupa. Hoje a noite é nossa. Te quero todinha pra mim. Eu quero me perder na curva do seu corpo. E sem falar do cheiro, tá me deixando louco. Agora vem delícia e faz assim, assim. Eu quero me acabar. França e Wagninho, hoje aqui, ó, gente, vocês estão vendo também no Muvuca, aqui nos bastidores, no camarim aqui do show do Carlos Pitt, em São Paulo. França e Wagninho visitando a gente, estou muito contente de vocês estar marcando presença. Vocês, eu estou sabendo, né, que já não é uma dupla só da região de Osasco, Carapicuíba, são de toda a região, né? Estão viajando já bastante, como é que está o trabalho de vocês? O trabalho está rodando aí, o Centro Paulista, Ribeirão Preto e Noroeste Paulista. A música, a nossa música de trabalho agora já é de madrugada, que inclusive estava tocando aí com o Carlos Pitt. E a gente tá rodando o interior de São Paulo e agora tentando, né, novos horizontes aqui, chegar aqui na capital, que é mais... Claro que é, né? Super difícil, mas às vezes muitos artistas estouraram fora para depois chegar, né? Exemplo, Edson e Hudson, Victor e Léo e tantos outros, né? Fala um pouco do videoclipe, gostei. Vocês gravaram onde que foi aquele túnel lá? Foi na Fernão Dias? Isso, foi no Rodoanel, né? Juntou ali uma galera, falei, cada um sugeriu uma ideia, a gente fez... Não, uma maneirada bonita, fala... A patroa que o diga, mas faz parte, né? Então a gente pegou, juntou a galera mesmo, que cada um sugeriu uma ideia, a gente pegou e montou, fez os takes na rodovia, fez o take na casa lá em Alphaville, né? Fez um take também numa região lá, na região de Barueri, né? Uns takes, depois juntou, legal, o talento lá, que era o produtor Vinícius, né? Que deu up lá no clipe lá e ficou daquele jeito. Tá aí, pra quem quiser, de repente, ver esse videoclipe, como é que faz? Tá no YouTube já, mas eu queria que vocês falassem também, aproveitassem já, falando de site, contato de shows, quem é que fala aqui pra mim? Vou falar, então, o site é o www.francevagninho.com, né? Sem um cedilha. E o nosso material tá no YouTube, sim, participações especiais do clipe da Pérsia, né? Da ex-musa do Corinthians. Aí tem o Caio Nogali também, que trabalhou na cultura muito tempo. E é isso aí, a gente tá no mercado aí, disponível. Só contactar a gente aí que a gente... Bora fazer uma parceria. Gente, eu tô contente de você estar aqui visitando o camarim junto comigo no show aqui em São Paulo, no Absoluto Clube, onde a gente tá fazendo hoje o show. Vocês vieram aqui fazer uma participação e batendo um pouquinho de papo pra gente levar pros nossos ouvintes do Brasil, de Portugal, de toda a nossa rede aí, tá bom? Repetindo o contato, show, site de vocês, pro pessoal conhecer mais o trabalho de vocês. Estamos nas redes sociais, né? França Wagninho, Twitter... Facebook, estamos todos nas redes sociais. É só procurar lá que vai encontrar o material da gente lá. Obrigado, França. Obrigado você, Carlinhos. Obrigado, Wagninho. Valeu, Carlão, é nóis. Pra fechar, o que a gente deixa rolando aí? Foi manual mesmo do Cafajeste, o pessoal já ouviu, já curtiu, já pesquisar na internet. É do videoclipe, né? Videoclipe, é o videoclipe oficial. Bora então, França e Wagninho, manual do Cafajeste. Bora, gente. Eu sei o que elas querem e mostro pra você o manual do Cafajeste. Te ensina a fazer. Não é só ter carrão, nem moto importada. Tem que chegar chegando. Tem que ter pegada. Tem que ter pegada. Segura no cabelo, um cheiro no pescoço, mordida na orelha, o clima já tá louco. Aí é só grudar, deixar acontecer. Agora, meu irmão, o resto é com você. Segura no cabelo, um cheiro no pescoço, mordida na orelha, o clima já tá louco. Aí é só grudar, deixar acontecer. Agora, meu irmão, o resto é com você. Eu sei o que elas querem e mostro pra você. O manual do Cafajeste te ensina a fazer. Não é só ter carrão, tem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Eu sei o que elas querem e mostro pra você. O manual do Cafajeste te ensina a fazer. Não é só ter carrão, tem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. E raspa sua canela. Se liga na ideia que eu vou te mandar. Tem que olhar no olho, deixa a turma rolar. E se fica marcando e não cuidar bem dela, vem outro de mansinho e raspa sua canela. Se liga na ideia que eu vou te mandar. Tem que olhar no olho, deixa a turma rolar. Eu sei o que elas querem e mostro pra você. O manual do Cafajeste Veste ensina a fazer. Não é só ter carrão, tem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Eu sei o que elas querem e mostro pra você o manual do Cafajeste. Ensina a fazer. Não é só ter carrão, tem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Te ensina a fazer. Não é só ter carrão, nem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Eu sei o que elas querem e mostro pra você o manual do Cafajeste. Te ensina a fazer. Não é só ter carrão, nem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Eu sei o que elas querem e mostro pra você o manual do Cafajeste. Te ensina a fazer. Não é só ter carrão, nem moto importada. Chega chegando, tem que ter pegada. Eu sei o que elas querem e mostro pra você o manual do Cafajeste. Te ensina a fazer. Não é só ter carrão, tem moto importada. Tem que chegar chegando, tem que ter pegada. Programa do Carlos City. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Nós somos La Luna e Vinícius. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt, tamo junto! Programa Carlos Pitt! Os melhores artistas estão aqui! Programa Carlos Pitt. Seguindo aqui, programa Carlos Pitt. Opa, obrigado pelo carinho da audiência. Hora de abraços, pessoal que manda um recado pra gente, que participa do programa Carlos Pitt, né? Então tá bom. Lembrando que você pode participar. Você vai lá no Facebook Carlos Pitt Oficial, tá bom? Fanpage Carlos Pitt Oficial. E, inclusive tem lá uma pesquisa que a gente tá fazendo. Qual música do Carlos Pitt que você gosta mais? A gente botou duas pesquisas lá. Uma pesquisa das músicas em geral e também uma das mais românticas que você gosta. E você pode comentar e a gente vai ficar feliz da vida, tá bom? Então tá certo! Ó, o pessoal que manda recado também é via Facebook, tá bom? Todos os recados que a gente manda, abraços aqui, você vai lá na nossa fanpage e manda seu recado, sua mensagem off lá e a gente recebe e vai mandar. Por exemplo aqui, ó, quem tá me ouvindo é a Marli Oliveira. Olá, Carlos Pitt, sou de Capão Bonito, São Paulo. Estou ligada em seu programa aos sábados, parabéns. Ela escuta a gente na Rádio Cacique de Capão Bonito. Alô, pessoal de Capão Bonito, alô, pessoal da Rádio Cacique, grandes parceiros também, né? Obrigado, Marli, tudo de bom pra você, lindona. A Cauane Kaká, ela está ouvindo nós em Curitiba, no Paraná. A Kátia Flávia de São Paulo. O Dino Marques, ele é compositor. Alô, grande Dino Marques em São Paulo, um abraço. Também um abraço pra dupla Matheus e Henrique de São Paulo capital, né? Uma dupla sertaneja. Opa! Sucesso pra vocês, meninos. Manda a moda de vocês pra nós tocar aqui, ó, no programa Carlos Pitt. Vamos arrepiar. O Victor Faione, de Osasco, ele também é compositor. O pessoal tá ligado no programa Carlos Pitt. Programa dos artistas, né, gente? A Lucimar Oliveira, de Guarulhos. A Andressa Presotto, de Curitiba. Carlos Pitt, acompanho há mais de 10 anos já. Ó, que lindo, obrigado. Ela participou, esteve presente no meu primeiro lançamento, do meu primeiro CD ainda lá no Paraná. Que bom, né, Andressa? Beijo pra você. Um abraço ao Detone Júnior de Palmas do Paraná. Um abraço ao Anderson Sonini. Ele trabalha na casa de shows, né? Adega Original. Aliás, eu fiz show nesta última quinta-feira que passou lá no Adega Original, no Encontro Sertanejo. Valeu, grande Anderson Sonini. Falando em Encontro Sertanejo, eu vou participar agora nesse domingo da Festa da Caridade, né? Festa Sertaneja da Caridade, é verdade, em prol da Casa de Apoio Padre Pio de São Paulo. Serão vários artistas: Caio César e Diego, Matheus Minas e Leandro, Roger Robson, eu vou estar por lá também, né? Vai estar outros artistas também da música sertaneja lá, que eu não tenho a lista aqui no momento, mas que eu tô lembrando de cabeça, eu tô falando. Tá todo mundo convidado no próximo domingo em São Paulo. E a gente tem fazendo eventos sociais aí também. Eu estive recentemente participando também da campanha social aí do Mac Dia Feliz, onde eu fiz show lá em Guarulhos. Inclusive, tá tudo isso lá na TV CP1.com e lá na minha fanpage também, Carlos Pitt Oficial. Você pode ver lá os vídeos dos shows, as matérias, as músicas do Carlos Pitt, tá bom? Beijos pra Camila Araújo Alves. Não falou aonde, mas ela tá ouvindo, né, Camila? O Caio Henrique e Rafael. É uma dupla lá de Marmeleiro, no Paraná. Valeu, rapaziada. Sucesso aí. A Kelly Nascimento, de São Paulo. A Thalita Hanmeschmidt, de Palmas do Paraná. O Caio Araújo, lá na Bahia. Alô, Bahia. Alô, Caio Araújo. Valeu, garoto. Oxente, menino. A Andressa Martins, de Maringá, no Paraná. Valeu, Andressa. E a Daiane Damo, do Paraná. Olha só quanta gente ligada no programa Carlos Pitt. Muito obrigado. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Do Projeto Sertanejo Premium, Henrique e Aniele. Tá sem ideia. Tá sem ideia. Desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Henrique, cê tá fazendo muita graça aí, hein? É, Aniele, aqui tá sobrando ideia. Eu quero ver aí. Eu já tô na balada, eu já tô na zoeira. E me aparece quem hoje eu não gostaria de ver. Agora é só trocar de olhares, já sabe por quê. Se não tiver maturidade, nada de você. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Eu já tô na balada, eu já tô na zoeira. E me aparece quem hoje eu não gostaria de ver. Agora é só trocar de olhares, já sabe por quê. Se não tiver maturidade, nada de você. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Tá sem ideia, desse jeito não vai dar. Vai ter que treinar muito pra me conquistar. Larga de bobeira, para de ser infantil. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Que eu te amo, todo mundo já sabe, já viu. Programa Carlos Pitt. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te